gostaria de recordar o seguinte, eu gostaria de voltar ao dia 20 de janeiro de 2017. No dia 20 de janeiro de 2017, por deliberação de reunião de Câmara, por proposta minha, foi criada uma equipe multidisciplinar de apoio à autoridade urbana. E essa foi criada, até por unanimidade, de uma equipe que era constituída por 6 ou 7 técnicos. Mais tarde, eu nomeei, dentro das competências que me são dentro da lei, nomeei o Dr. Francisco Rodrigues para ser o coordenador desta equipe multidisciplinar. E é uma nomeação de caráter político, porque esta nomeação não teve nenhum concurso. Quer dizer, fui eu que o nomeei, dentro das minhas competências que tenho da lei, para ele coordenar esta equipe multidisciplinar de apoio à autoridade urbana. E por isso aquilo que aconteceu agora é que essa confiança, ele foi desempenhar realmente um lugar sobretudo técnico, mas foi nomeado por confiança política, e foi essa confiança política que lhe foi agora retirada em termos, até porque antes, quero dizer que foi extinta também por deliberação da reunião de Câmara agora recentemente, foi extinta essa equipe multidisciplinar de apoio à autoridade urbana, que tinha como funções todo o apoio à zona histórica, a um conjunto. E era uma equipe não só, era constituída por à volta de 7 ou 8 pessoas. O que aconteceu é que essa equipe e essa coordenação também nunca funcionou. Isto é, nunca teve reuniões, mas isso também não foi um problema. Também tem a ver com os financiamentos da própria CCDR, essa autoridade urbana, que nunca veio acontecer, mas já há algum tempo a Câmara Municipal deliberou no sentido de entregarmos esta autoridade urbana, e achámos que melhor, à comunidade intermunicipal. Por isso quero que fique aqui claro o seguinte, é que o Dr. Francisco Rodrigues foi de nomeação de confiança política do Presidente da Câmara Municipal para este cargo. E aquilo que foi extinta esta comissão, esta equipe, e ao ser extinta, caiu o lugar de coordenador, mas também caiu essa proposta, foi por falta de confiança política, e é preciso dizer, porque realmente ele tem razão, desempenhava funções, sobretudo técnicas. E por isso também estranho, quando alguns acham, e que é um ridículo absoluto, quando nós falamos nas verbas que vieram, alguém querer aproveitar-se daquilo que foi o trabalho deste Executivo e do seu Presidente, até pela comunidade, e vocês jornalistas sabem, até porque participaram em algumas reuniões, que este processo de ir buscar as verbas aos quadros comunitários, e também para esclarecer as pessoas, não é aqui que se faz uma candidatura. Essas candidaturas no Pacto, em 2014, foram muito negociadas por mim, como Vice-Presidente da CIME, e também como Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, como foram outras verbas no PEL Saúde, como foi no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, no PEDU, onde só houve, toda a gente sabe que quem, inclusive as verbas que vieram agora para o Campus Educativo, que é uma obra que está para arrancar, ou para a Casa da Cultura, percebe-se que isso teve uma estratégia do Executivo e do seu Presidente, onde o Dr. Francisco Rodrigues não foi ouvido nem achado, nem tinha que ser, porque aquilo não é a mesma coisa que um técnico que elabora depois candidaturas, depois das verbas estarem negociadas, é feita a candidatura por os técnicos, porque eu sou um político, não sou um técnico, não tenho conhecimento, e por isso o que o Dr. Francisco Rodrigues foi fazer um trabalho técnico nas candidaturas, na recuperação, nos pedidos de pagamento, e fez esse trabalho, que era o trabalho que lhe estava adstrito nas suas funções também como técnico superior e como coordenador dessa equipe. E por isso não há mais a dizer, porque a verdade é esta. Agora deixem-me dizer, quando alguns querem alocar a vinda das verbas, e vocês jornalistas sabem muito bem das minhas relações com a Dra. Ana Brunhosa, com a Dra. Helena Azevedo, que é a diretora do PSAUR, da zona industrial, quer dizer-se que se conquistaram verbas do quadro comunitário porque o Dr. Francisco Rodrigues fez as candidaturas, é uma coisa completamente ridícula, uma mentira enorme, que era uma mentira mais ou menos do tamanho de dizer que o Dr. Francisco Rodrigues tem 3 metros, quando deve ter aí 1,70 m. Por isso é isso, ou dizer que Oliveira do Hospital é a capital do país, nós sabemos que é uma vergonha, que não é verdade, e por isso aquilo que eu quero esclarecer é a verdade, e as funções do Dr. Francisco Rodrigues foram de confiança política, que lhe foi retirada, e mais à frente falaremos de algumas coisas, mas por hoje fico por aqui.